Zona 759 da presente, vai ser a Vita 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. Então 368, descendo para 4.000 no 0 no meia, Zona 759. Geral 9970, bom dia, autorizado direto ETAP, desça para o nível 050. Ok, inicialmente mantém ETAP, geral 9970. 050. Geral 9972, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. A mar 060. Gono 093, solo 247, direito no 219. Direito no 219, Gono 093. Bom dia, Gono 093, Libra. Sol Salvador, Gono 093. Salvador, com 093. Com 093. Prossiga. Negativo contato, 219. No 219. 219. Bom dia, 3890, ponto de espera, Zona 0, pronto. 3890, bom dia, utilizado a linha aérea decolar, piscina 0, vento, uma centena, 4 não. A linha decola, Zona 0, 3890. Roma 759, dá presente, vou encerrar a Vitor 366, desça para 2500, pai. Autorizado para procedimento R9, posição 10. Do 5975, completo o procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Obrigado. E Fortaleza, Salvador, Buenos Dias, 5975, final da 10, sou Maracanã, já está baixando agora. E o Sincronal 75, bom dia. O vento de 1,10 graus, 159, autorizado o pulso na pista no zero. Autorizado o pulso da 1,10, só confirmando o vento, por gentileza. O vento 1,10 graus, 110, com 5,9. Ah, 110, 5,9, vamos lá. 3,8,9,0, corrigindo, decolou 5,1, controle 1,2,0,8. 1,2,0,8, 3,8,9,0, bom dia, Tereza. Controle, bom dia, tá 3890. Tá 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330 na saída PUCA, tá 3890. Luna 759, complete o procedimento R9, chame torre, 118, decimal 95. Bono 759, continua a aproximação, guardando pista livre. Federal 9972, foi da presente Duna, deixa para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. Duna 2016, na nossa. Possível 3890 voar na boa de Aracaju, senhorita? Guarda a coordenação, tá 3890. Obrigado. Tana 3890, autorizado direto Romeo Fox 08. Direto Romeo Fox 08, muito obrigado, 3890. O 4 direito, 1211. Gol no 759, autorizado pouso na pista no 0, vento uma centena 59. Federal 9972, deixa para 2 em meu país e autorizado para procedimento MDB Zulu da pista 0. 2000 autorizado, 9972. Federal 9970, complete o procedimento, viu, RD Mesa, pista 90, Xane Torre, 118, decimal 95. 1895, bora. Uno, uno, oito, decimal, 95. Autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 5 nós. Pouso na gás, 9970. Sai 3890, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Agora com Recife, 126 85, 125 45, 3890, bom dia, Tereza. Bom dia. Federal 9970, solo foi o 0800. Direito no 21. Direito no 21. Esse procedimento é MDB Zulu, chame torre 118 decimal 95. 295, faz 2. Vou esperar as 2 estabilizando no MDB. 99972, autorizado pouso na 10, vento 120 graus, 49. Autorizado, 972. Bom dia, Santa 3153, ponto espera da pista 10, está pronto. Santa 3153, bom dia, mantém um ponto espera. Então, 3153 ali, não tem? Ali, mas tem pista no 0, então 3153. Autorizado decolagem. Santa 3153, Apolo 05, controle 1208. 208, Santa 3. Salva-me. Tupã 3153, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés autorizado, direto Leda. Oi, 2 mil, direto Leda, 3. 5973, bom dia, autorizado seguir a Damari, deixa para o nível 050. Entre o Rio 5973, da presente Voitasa, deixa para o nível 050, aguardando autorização para o procedimento da RTM azul da pistola 0. Am 3153, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Rio 5973, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado o procedimento VR DME Zulu, pistola 0. 2.000 pés, Rio 5973, autorizado VR DME Zulu, pistola 0. Assustado, interceptou a final 5973 da E o 5973, complete procedimento, chame torre, uno, uno, 8, decimal, 9, 5. Complete, chama torre, 1895, 5973. Rio, 5973, na final da 1-0. Baixar travado. Rio 5973, um bom dia, autorizado o pouso na pista 1-0. Vento 120 graus, 4 nós. Autorizado pouso na pista 1-0, Rio 5973. Aumentar a intensidade do balizamento, seria? Pessoal, 2-3-5-7, quanto está no zero, pronto? 3-5-7, a linha, mantém? A linha aí, mantém, 3-5-7. Rio 5973, só no seu 27, direito no 201. 3597, autorizado a decolagem destino 0, vento 110 graus, 49. Autorizado a decolagem destino 3597, obrigado. Então 3597, decolamos 29, controle 1208. 208, pô. Bom dia, estou em Salvador, estou na 6225, ponto espera da 10, tá pronto? 6225, a Lima tem? A Lima tem 10, Chanel 2. Controle Salvador, bom dia, está 3597. 3597, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Alefa. Após 2000 direto Alefa, 3597. Salvador, approach, bom dia, 3 Echo, você comissão em quadra do banco, dia. 3 Charlie Echo, Golf Echo, Skokai Ben, Lai, Direct, Serra Vitor, 357. Descent to 4,000 feet and 8101 feet. Ok, proceed direct to Sierra Bravo 366 and descent to 4,000 feet. Sierra Vito 367. Fritz Charlie Echo Golf Echo, fly direct Sierra Vito 367. Victor 360 and descent, fly level. Fly direct Sierra Vita 367 and descent to 4,000 feet, can 8101 feet. Ok, Sierra Victor 367, descent in 4,000 feet. And Queen 8 is 1016, Charlie Echo Golfo. Para essa contrato cruzando terminal, só mais 30 segundos para decolagem 1625. Gente, 1625. Vento de 1110 graus, 4 nós, agora autorizado 6225, decolagem piso no zero. 6225. dia, passarelo 2229 com a foto. Passarelo 2229, bom dia, autorizado chegada a mar e reparte para a descida. 29. Bom dia, controle Salvador, Xanamia 225, decolou, passando 2000. Xanamia 225, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, após 2000, correção, da presença autorizada direto Alepo. Direito Alepo, Xanamia 225, subindo ao 380. Bom dia, Golo 093, ponto espera, da 1-0, pronto. Golo 093, bom dia, mantenha ponto espera. Mantenha. Golo 649, bom dia, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Hoje no piso no 0, vento 130 graus, com 4 nós. Autorizado, Golo 2229, para descida. Parede 2229, desça para o nível 050. 050, 2229. Voo 093, eu me mantém. Me Aos? 201, decolou aos 35, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, azul 4201. Terne 1-2-8-8. 3-0-2-8-8, obrigado, boa. Salvador, bom dia, azul 4201, decolou da Euleda, ótima. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para o nível 320. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, voa direto Leda, azul 4201, nível 320. Bono 093, autorizado decolagem no pista no 0, vento 130 graus, 49. E decolagem com 093. 093, decola os 38, chama o controle Salvador 120, décima 8, aciona o transponder 5404. 5404, 208, bom dia. Bom dia, Gol no 093. Gol no 093, bom dia, acione o código 5404. Suba para o nível 360 na saída ABO. ABO 15404, acionado, subindo a 360, 093. Charlie Echo, Golf Echo, clear the Air Navy Procedure Runway 10, report passing Serra Victor 366. Ok, clear the approach, another runway 10, report crossing Serra Victor 366. Loma 093, autorizado direto ao Elefa. Elefa da presente, 093. Cana 6225, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 0288, hoje é 6225, obrigado, boa tarde, bom dia. Bom dia. Ajuda 775, bom dia, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Vai Mari para a chegada Mari, desça para o nível 050. Azul 4958, bom dia. Foi Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Contato radar 61 milha sudoeste, Salvador. Gol no 649, número 3 na aproximação, redução de velocidade 2209. Gol no 649, controle. Reduzindo. Atalho do 2229, na presença, vai Serra Vista 366. Presente, Serra Vista 366, 2229. Channel 6211, bom dia, linha decolada piscina 0, vento variável com 4 nós. Linha decola, azul 4201, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 1288, alternado. Obrigado, azul 4201. Roger 2775, número 4 na aproximação, mantenha a escada de 2309. Ciente da presença, então reduz para 2309 para o sequenciamento, o azul 2775. Voo 649 da presença, vai ser a Vista 368, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 368, 4000 pés, e o isso? Corrigindo, ajuste 1016. Controle azul da moto, 1093. Aguarde o voo 1093. Aguarda. Passarelo 2229, desça para 2500 pés, ajuste 1096, autorizado procedimento R-Nave, pistão 1-0. Gente, 2500, 1096, vai reportar iniciado, 2229. Sierra Victor 366, 3 Charlie, Nova Second, final runway 10. Charlie Echo, Golf Echo, call Tower.